Eu sou o livro. Eu sou o livro. Gosto muito de você. Mas para você gostar de mim, você tem que gostar de ler. Aprendamos com a leitura, nos transporta até o local. Se imaginarmos figura, sairemos da vida real. Ao começarmos a ler histórias em quadrinhos, poderemos dele fazer um dos nossos amiguinhos. Amiguinhos inteligentes e que gosta de aprender. Não seja negligente, você vai se surpreender. Com o livro, você lê. Com o livro, se diverte. Com o livro aprender, com o livro você escreve. É no livro que se aprende a ler e a escrever. Quem aprende não se arrepende, leve o livro com você.